nosso dono só um é fazermos clássico. Está blindado, consagrado, não de plástico. Reprime todos os opressores, te liberta. Que fala somente verdade, te desperta. O nosso dono só um é fazermos clássico. Está blindado, consagrado, não de plástico. Reprime todos os opressores, te liberta. Que fala somente verdade, te desperta. Palavras vão como uma flecha ou um tiro certeiro, que muitas vezes faz você brisar no nosso roteiro. Relata fatos corriqueiros do nosso dia a dia. Somos a voz do oprimido, a verdade que guia. Ficou difícil demais em paz sobreviver. Se você não está ligeiro, as ruas vão te comer. Jogar seus restos no asfalto, sim, coberto de moças. Como eu odeio ver meu povo aí jogado é poucas. Experiências vividas faz personalidade. O que acontece conosco é sempre um ingrediente resiliente, sempre avante, mudança. Com estratégia e caráter, instinto de liderança. Sistema de exploração é sempre bem eficaz. Sem liberdade e justiça, como pode haver paz? Quem te ensinou a odiar aquilo que Deus te deu? Tire a venda dos seus olhos, preto, e me entendeu. O nosso dono só é fazermos clássico. Está blindado, consagrado, não de plástico. Reprime todos os opressores, te liberta. Que fala somente verdade, te desperta. O nosso dono só é fazermos clássico. Está blindado, consagrado, não de plástico. Reprime todos os opressores, te liberta. Que fala somente verdade, te desperta. Batendo forte como um peso pesado, respire fundo. Geração absorvendo todo o ódio do mundo. A mão esquerda é pelo povo, entendeu o assunto. A mão direita nos devasta, tem uns que correm junto. Caíram várias, várias máscaras, não é exagero. Decepção com familiares e até com parceiros. Que tempo louco é esse aí que nós estamos vivendo? Tão peçonhento, diz aí. Aí é foda, vai vendo. Pagamos bolso caro, a vida ficou difícil. À beira de um precipício. E não é fictício, não. Morte, mendigo, racismo, tipo se espalha. Genocídio coletivo, as notícias não falham. Jamais, movidos a toque, tem gente que duvida. Vamos deixar todo um legado no caminho pós-vida. Amanhã vamos embora, essa é a lei da terra. Tem muita lenha pra queimar ainda. Vê se me erra. Som de plástico decompõe 400 anos, contaminando a mente de manas e manos. Quem compõe clássicos, bola um plano, contagiando o fronte, infinitamente marchando. Carcaça revestida na raça, na arena com espaça. G ponto aço, golaço, time com a mão na taça. Graves na praça, grávidas despreocupadas. Cria sem fome no fone, criações equilibradas. São décadas e décadas home. Sem essa de decadência. Letra afiada, alicerçado na cadência. Jurássicos não serão extintos por meteoro. Em qualquer escala, abalo sísmico, efeito sonoro. GOG, DMN no parque dos dinossauros. Por outros mauros, precando tiro da Taurus. Favela venceu, passou prazo de validade. Meio a calamidade, um grito de liberdade. O nosso dono só é fazermos clássico. Está blindado, consagrado, não de plástico. Reprime todos os opressores, te liberta. Que fala somente verdade, te desperta. O nosso dono só é fazermos clássico. Está blindado, consagrado, não de plástico. Reprime todos os opressores, te liberta. Que fala somente verdade, te desperta.